Boa noite a você que nos acompanha. Meu nome é Sérgio Aguiar. Esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Nesta noite, nós temos dois convidados ilustres, o Luiz Pessoa Guimarães e a Maria Antônia Paduan. Nós vamos falar um pouquinho sobre como o espiritista deveria se comportar, né, nos tempos que nós estamos vivendo, e nós estamos usando como base o livro O Consolador, no capítulo intitulado Prosélitos, que começa na questão 362. Vamos trazer os nossos convidados. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos, é um prazer sempre participar desse programa. Estamos aqui à disposição, Serginho, com muita Joia. alegria. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Sérgio, boa noite, Luiz, e boa noite aos nossos amigos que estão aí nos aguardando, né? E contamos com as vibrações e a colaboração deles também. Que Jesus nos inspire nesta noite. Legal. Nós temos até uma questão já da nossa querida amiga Regina Arruda, mas eu vou esperar a hora que tiver no contexto, eu coloco a questão dela, né? Que ela já se antecipou aqui. Bom, nós estamos, como eu estava mencionando para o pessoal, usando o livro Consolador, do Chico Emmanuel. Traz uma abordagem interessante no capítulo chamado Prosélitos. E nós vamos fazer o nosso bate-papo de hoje embasado aí nessas questões, mas não limitados a ela. Primeira questão aí, Luiz, vou fazer para você, mas Maria Antônia, fica à vontade para também colocar um complemento. Já de cara é a questão 362, Luiz. Poderemos receber um novo ensino ou ensinamento sobre os deveres que competem aos espiritistas? Sérgio, como na questão das leis morais, né, o Espiritismo não trouxe nada mais de novo além daquilo que o cristianismo nos apresentou, né? Então, Emmanuel, nessa questão, ele responde com muita propriedade que o espírita ele tem que agir como o cristão age e deve agir, né? E isso aí é perfeitamente delimitado no Evangelho de Jesus. E Jesus vivenciou isso. Então, Jesus ele colocou de uma forma muito clara: aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos, né? Então, Jesus colocou no seu evangelho, na sua vida, o exemplo do líder, daquele que quer realmente acertar, né? Então, havia disputa de dois irmãos, que a mãe queria saber se eles iriam para o reino de Deus e a colocação, e Jesus deixou muito claro. Então, essas regras de conduta do cristianismo são o reflexo de como deve se portar o espírita. Muito bem. Maria Antônia, você quer complementar? Acho que eu gostaria de comentar assim, algumas questões, bem prática, né? Quer dizer, a gente, como espírita, eu vejo que é importante essa clareza para nós, né? Que nós não fazemos proselitismo, ou seja, nós não tentamos convencer as outras pessoas a se tornarem espíritas porque achamos que o espiritismo é o certo. Mas nós entendemos que o conhecimento espírita, ele é extremamente esclarecedor e ele traz pontos de esclarecimentos que o evangelho de Jesus, quando Jesus o trouxe, não foi compreendido e ele nos traz esse conhecimento. Mas a maneira de levar isso para as pessoas, nós vamos até ver isso em situações mais adiante, elas não podem ser impostas, elas não podem ser através daquele convencimento tradicional, como muitas outras situações que a gente conhece. E digo aqui, não são só situações religiosas. Em qualquer forma, né, qualquer ideia, muitas pessoas acham que o outro tem que pensar como ele. Então, o espírita tem que ter esse cuidado de ele não querer convencer o outro pelo convencimento, mas à medida que houver oportunidade, aí ele mostra pelo conhecimento que a doutrina nos oferece. E principalmente calcada nos ensinamentos de Jesus, né? Acho que, como o seu Luiz disse, nós temos que nos comportar como cristão proposto por Jesus, como ele orientou seus discípulos. Muito bem. Isto posto, uma pergunta bastante atualizada, né? Isto posto, como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espiritistas? Para vocês dois também comentarem. Ô Sérgio, a questão hoje, nós estamos vivendo uma época assim, muito difícil, né? Embora exista uma polarização quanto a dois candidatos, né? Existem temas que o espiritismo é muito claro. E nós, espíritas, existe até um vídeo do Divaldo aí e do Dutra falando sobre esses temas atuais, mas nós espíritas temos nos omitido muito em várias situações. Eu lembro que já há alguns anos essa invasão, né, com relação à questão do homossexualismo, e eu não via os psicólogos espíritas se pronunciando, todo mundo caladinho. E eu ficava chateado com relação a isso, porque o outro lado argumenta que existem vários gêneros, que você pode ser o que for, tem argumentos aí que citam 12 gêneros de sexo, e uma coisa absurda realmente tentando depravar mesmo o comportamento do ser humano. E a coisa é muito clara, e a doutrina é muito clara. Então, com relação ao sexo, seja hétero, seja homo, seja o que for, a doutrina coloca de uma forma muito clara que nós temos que equilibrar, né? Nós não podemos nos chafurdar no prazer. Então, ela é muito clara com relação a isso. E por interesses comerciais, né? Se você pesquisa aí, se você começa a ler os hotéis, por exemplo, os hotéis eles têm estatísticas que, por exemplo, um casal homossexual ele gasta não sei quanto por cento, mas é realmente um valor bastante acentuado, muito mais do que um casal heterossexual. Então, o interesse econômico é muito grande com relação a esse assunto. Eles querem que realmente prolifere, porque dá muito lucro para essas fontes. E outros ramos de negócios, né, que se beneficiam com relação a esse assunto. E aí eu resolvi fazer uma palestra, porque eu tenho uma apostila sobre esse assunto. Eu reuni. Se não me falha a memória, uns 70 escritos sobre o assunto numa única apostila. Exatamente para que você possa se municiar de informações e você tirar as suas conclusões baseadas naquilo que os espíritas, escritores e espíritos falaram sobre o assunto. E aí, então, eu me propus a fazer uma palestra na União Espírita de Piracicaba. Propus à diretoria, a diretoria, como sempre, porque é um assunto polêmico, né? E eles não dominam o assunto, ficou com medo. E eu realmente não censuro a questão do medo. Mas aí, então, a diretoria me propôs que eu fizesse o estudo da apostila com a metade da diretoria. Então, nos reunimos 1 ou 2 meses, tinha umas 8 pessoas e eu junto, lemos a apostila, estudamos a apostila e todos foram unânimes. É um assunto urgente e precisamos tratar desse assunto na Casa Espírita. Quando o grupo levou à diretoria a essa decisão, esse restante da diretoria, que não tinha se debruçado sobre o assunto de uma forma plena, continuou com seus preconceitos. Aí então eles queriam que eu fizesse um outro grupo de estudo. E aí aquele pessoal que participou disse: não, já fizemos e já decidimos. Então vamos em frente com essa ideia. Fizemos a palestra. O primeiro ponto que divergiam é com relação ao título, porque eu coloquei homossexualismo. E homossexualismo hoje, né, e foi do jeito que quiseram mudar, disseram que era pejorativo, e mudaram então para homossexualidade, exatamente porque ignoravam que as duas palavras têm significado diferente. Homossexualismo e homossexualidade, ambos têm atração pelo mesmo sexo. Só que homossexualismo pratica, e o homossexualidade é aquele que tem atração, mas não pratica. Então, o interesse daqueles que querem que prolifere o assunto é que fosse esse grupo da homossexualidade, que eles, de forma pejorativa, dizem que estão dentro do armário, quer dizer, estão escondidos. Então, eles queriam eliminar essa turma. E aí conseguiram que se chamasse tudo homossexualidade. Com isso, eliminaram uma classe que não era interessante para eles que houvesse. Aqueles que sentiam a sua a necessidade, sentiam a tendência, mas não praticavam. Então, essa gente tem que ser eliminada, não pode existir um grupo assim. Então, eles conseguiram implantar isso na mente das pessoas. Na reunião, quando eu coloquei que isso não era natural, que não era normal, como estão colocando, tinham muitos homossexuais na reunião. Uma porção deles se levantou e saiu. Mas, em compensação, quando eu terminei a palestra, Sérgio, não foram algumas dezenas, foram bastante de mulheres, mães, que me procuraram e disseram assim para mim: o senhor tirou um peso da nossa cabeça. Porque até então, elas já estavam em dúvida se aquilo era normal ou não. Por quê? Porque as pessoas que conhecem o assunto não se pronunciavam, com medo de ser taxadas de homofóbicos. Então, nós espíritas que conhecemos a verdade, não podemos. É a parábola da candeia colocada embaixo do alqueire. Nós conhecemos a verdade, nós temos que divulgá-la. Nós não podemos permitir que só um ângulo da questão seja levantado, seja estimulado. Nós conhecemos, então vamos apresentar o outro lado. Quem quiser, decida pelo que quiser, mas conhecendo os dois ângulos da questão. É isso aí. A palestra do Haroldo, ele fala um pouco de alteridade, que é um conceito, exatamente o conceito que você falou. Vai, pode falar, Maria Antônia, fique à vontade. Não, eu queria assim, voltar um pouquinho na pergunta, né? Porque a pergunta é: como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro Antifraternas. dos espiritistas, né? Eu acho que primeiro nós temos que lembrar, o seu Luiz acabou de colocar um exemplo, né, bem vivido por ele. E aí, do ponto de vista doutrinário da doutrina espírita, conhecendo a doutrina dentro do seu conceito de evolução das leis naturais e que dentro das leis naturais nós somos espíritos em evolução. Nós somos, antes de mais nada, espíritos que estamos inseridos dentro da doutrina espírita, porque já tivemos oportunidades anteriores ou atuais, porque nós não estamos satisfeitos com as respostas que outras linhas religiosas nos trouxeram. Então, nós também vamos aprendendo com a doutrina. E nós somos muito cheios de imperfeições. E principalmente quando a situação, que é o que está ocorrendo hoje, assim como ocorre com questões como a educação de gênero, a questão da homossexualidade, a questão política, existem muitas situações que vão ficando muito ardorosa porque existem concepções diferentes. E nós, seres humanos, precisamos aprender a nos adaptarmos com as diferenças de pensamento. E as diferenças de pensamento, elas decorrem porque muitas vezes nós somos ignorantes no conhecimento das coisas, como o seu Luiz disse. E outras vezes, porque nós somos levados pela mídia, nós somos levados pela maioria, sem ter o bom senso. E o que que é o bom senso? Para nós espiritistas, é o que nos traz a pergunta: por que é que nós nos tornamos antifraternos? Porque nós esquecemos daquilo que norteia a doutrina espírita, que é o espírito de fraternidade, a postura moral diante dos ensinamentos que Jesus nos trouxe é a fraternidade, é o amor ao próximo, né? E o respeito. O que vem ocorrendo é que, mesmo entre os espíritas, essas coisas estão ficando muito acirradas. E aí a gente, como espírita, precisa tomar cuidado, porque senão nós enveredamos nessa avalanche que está ocorrendo na sociedade como um todo. Nós não podemos nos omitir, mas também nós não podemos criar confusões. Eu acho que nós temos que evitar os conflitos que são desnecessários, como que a gente vem vivendo agora. E a melhor forma de evitar os conflitos é de conhecer os benefícios que a sociedade precisa receber. E se nós buscarmos o Evangelho de Jesus, ele nos mostra qual é o caminho que vai beneficiar a todos, não é só um, mas a todos. E nós sabemos, o principal eixo é o amor ao próximo, como a si mesmo, não é? Então, aí tudo entra nesse processo. Só que, como hoje nós estamos vivendo um mundo extremamente materialista, nós não somos levados pelo espiritualismo, o que que acaba acontecendo? Nós vivemos essas polarizações. É isso que eu gostaria de deixar como contribuição. Então, para que evitemos essas reuniões, esses conflitos dentro da casa espírita, é preciso que aprendamos a respeitar a posição do outro e não ficar contrapondo. Oh, Sérgio, mas eu queria completar alguma coisa sobre isso que a Maria Antônia está, porque nós temos como figura dentro do Espiritismo a figura do Divaldo Pereira Franco, que ninguém contesta mais que é realmente a figura máxima do Espiritismo, a nível mundial, inclusive. Então surge aí, nesse momento. E eu entendo que o Divaldo fez isso porque ele precisa esclarecer um vídeo dele esclarecendo essa questão. Não dizendo que é mais simpático o amarelo do que o azul, mas dizendo que o amarelo implica nisto e o azul implica nisto. E são coisas que o espírita não pode duvidar, né? Não pode vacilar. É questão de aborto, é questão de drogas, é questão de gênero, é questão das crianças aí que estão envolvidos em questões sexuais. E o Divaldo se coloca de uma forma muito clara. E aqueles que não gostam do outro lado, que não defendem essas ideias, já estão, inclusive, argumentando que o Divaldo está gagá. Então, veja a que ponto chegou a coisa. Porque o Divaldo está expondo alguma coisa contrária à forma como eles pensam, já estão alijando a figura do Divaldo, dizendo que ele está gagá. Eu gostaria de, aos 90 anos, estar gagá que nem o Divaldo. Bem, porque realmente ele, numa hora dessa, em que ele já tem a sua posição consolidada, ele se dispôs a correr o risco de perder a audiência, mas colocar o dedo na ferida. E ele se expôs e ele colocou de uma forma muito prática inclusive nos remete a um outro vídeo do Haroldo Dias, né, que esclarece bem essa questão de gênero. Ou seja, a doutrina nos remete a que conheçamos a verdade. E eles estão expondo a verdade. Você pode pensar com qualquer um dos lados, é um problema seu. Agora, conheça a verdade e se deixe libertar pela verdade. Não seja partidário de uma cabeça. Você precisa saber o que está vindo através dessa cabeça. Porque é o momento que nós precisamos decidir. Porque a consequência disso, em a gente ficar politicamente correto e deixar que o Divaldo seja taxado de gagá e não se ouça o que ele está dizendo, afinal de contas, ele já se expôs. Agora, a gente ter vergonha ou se omitir de colocar o que Divaldo expôs a público, isso aí é mais do que omissão. É realmente ser omisso ao quadrado. É esse o ponto. Muito bem. A questão 364 também, eu acho que ela traz uma abordagem interessante, que a gente de vez em quando bate nessa tecla dentro da casa espírita. E a questão é a seguinte: o espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Sem sombra de dúvida, nós temos que fazer a nossa parte, sem sombra de dúvida. Né? Até porque, se nós estudarmos, nós poderemos julgar, né, se procede ou não aquilo que os nossos guias nos recomendam. A gente, para ter condições de analisar o que eles nos recomendam, a gente tem que estudar. Agora, se a gente não estudar, a gente fica que nem aquelas pessoas, porque o guia mandou. Né? E isso aí não é espiritismo. Isso aí é outra coisa. E não existe isso dentro do espiritismo. Os espíritos como nós, inclusive os elevados, eles se sujeitam ao exame. Espírito que não quer exame, olho vivo em cima dele. Porque todo espírito de evolução, de nível, ele não fica chateado se você examinar o que ele está te dizendo. Pelo contrário, ele estimula que você realmente pense. Né? O espírito que recomendou a Kardec que nós rejeitássemos 10 verdades, que foi o Erasto, né? Ele colocou, é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade pode voltar à tona. Agora, a mentira, uma vez que você engoliu daquele jeito, é o jeito que você conta para os outros. E aí, pior ainda, porque a pessoa não estudou nada, porque o Luiz disse, o Luiz falou. Né? É isso aí. Maria Antônia? Você quer falar alguma coisa ou podemos ir para a próxima? Vou fazer a questão da Regina, que acho que agora está pertinente ao tema. A Regina fala o seguinte, Regina Arruda, ela diz assim, ainda não consegui voltar a trabalhar na casa espírita por causa das salas sem ventilação, janelas fechadas com cortinas, etc. Tenho estudado mais e muitas noites eu percebo que trabalho. Faço o evangelho no lar todos os dias e com calma, mas ainda não me sinto segura com as salas fechadas de passe e doutrinação. Ela quer um conselho. Como fazer? Abrir a sala e ventilar. Nós, a recomendação é muito clara. Nós estamos fazendo reunião mediúnica já há 1 ano e meio. Né? Mal abriram as coisas, nós começamos a fazer a reunião com a janela aberta e o ventilador ligado. Porque essa é a recomendação. E nós, espíritas, nesse ponto, fomos muito vacilantes, porque a Igreja Católica abriu muito mais cedo. Eu acho que a gente é um momento que as pessoas mais sentem a falta de um atendimento fraterno. A casa espírita devia ser a primeira a abrir, mas eu senti que muitas casas espíritas se acovardaram, né? E realmente não é legal, porque as pessoas que entram em depressão, o que elas mais precisavam era desovar suas angústias. Pode falar, Maria Antônia. Eu acho que o senhor foi bastante claro, né? A resposta é muito simples. Realmente, se uma pessoa se sente insegura, é natural que ela se sinta insegura, até porque a máscara foi liberada agora, né? As pessoas vão à casa espírita e não usam mais máscaras. Então, mas a pessoa em si, no caso, eu recomendo a Regina que, diante dessa insegurança que ela sente, ela deva ir sim com a sua máscara e não tirar a máscara durante as É isso. reuniões, É sabe? uma Porque boa recomendação. ela deve garantir o bem-estar, a segurança dela e dos demais, porque hoje, com toda a vacina que nós já estamos vacinados, nós estamos um pouco mais resistentes à Covid, mas nada garante que não possamos ser o veículo que vá transportar isso para outras pessoas mais fragilizadas. E para o bem dela mesmo, porque psicologicamente a gente se sente mais tranquilo, a gente só vai tirar a máscara quando estiver realmente seguros. E a melhor forma é utilizar a máscara, porque ninguém pode nos obrigar a tirar a máscara, aquilo que não vai nos trazer tranquilidade. Agora, também o frequentador da casa espírita, ele pode colaborar, ele pode deixar lá um recadinho escrito, ele pode procurar os membros da diretoria e levar esses questionamentos, porque às vezes, numa casa espírita, as pessoas nem estão atentas às condições do seu próprio ambiente, né? É, só se preocupa com a adequação do ambiente quando a vigilância sanitária exige algumas questões ou o próprio bombeiro. Quer dizer, as casas espíritas têm procurado se adequar às exigências legais, mas esquece-se de que seus frequentadores têm suas próprias necessidades e que precisa estar atentos e que precisa ter pessoas receptivas para essas pessoas. Então, a Regina tem razão. Mas também uma forma da gente colaborar como pessoa que frequenta a casa é procurar os membros da direção da casa ou a gente trocar de casa para onde a gente vai. Porque também essa é uma alternativa, né? Além de usar máscara, a gente colaborar levando sugestões e a gente trocar de casa. É uma alternativa. Muito bem. Maria Antônia, essa vai começa com você, essa aqui, ó, a 365. Como deveremos receber os ataques da crítica? Olha, a recomendação que o próprio Emmanuel coloca no texto consolador aí, do texto do livro Consolador, é de que nós devemos receber as críticas com serenidade moral. E aí é bastante importante a gente avaliar um pouquinho o que é essa serenidade moral. Para que possamos ter serenidade moral, nós precisamos conhecer a doutrina. Porque muitas críticas que vêm até nós, ela vem até nós porque o outro não conhece a doutrina. E aqueles pontos que o outro desconhece, ele nos traz como críticas, às vezes até que para nós descabidas, e a gente recebe isso como crítica, e na verdade é um desconhecimento do outro. Por isso que nós temos que ter muita serenidade para receber as críticas e entender. E aí me faz lembrar muito do próprio Kardec, né? Quando ele muitas vezes estava abatido, quando o livro dos Espíritos assim foi queimado lá em Barcelona, né? O que que aconteceu? Tudo aquilo mobilizou uma divulgação enorme da doutrina. Então, muitas vezes, determinadas críticas, dependendo da maneira como nós lidamos, e aí, portanto, é necessário a gente ser uma pessoa tranquila, a gente ser uma pessoa serena para lhe responder as perguntas, procurando entender qual é a real crítica do outro, facilita mais para que o outro enxergue a doutrina como ela é e não como a crítica que ele está nos trazendo. Então, esse é um ponto que ele nos trouxe. E lembrar que a crítica sempre vai trazer aprendizagem para nós, e não nós ficarmos esmorecidos diante da crítica, porque a crítica só vai nos chamar a atenção para aquilo que a gente talvez tenha que melhorar nos nossos estudos, a nossa postura, principalmente nós que estamos sempre em contato com o público, por meio de palestras, por programas, né? Aí a crítica, ela é boa porque a gente acaba ouvindo e a gente pode melhorar a nossa conduta também. Agora, se nós estamos certos, se a crítica é centrada no conteúdo da doutrina espírita, a gente não tem que se preocupar em convencer o outro. Aí me faz lembrar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 24, né, que um dos itens aí ele fala: não vades aos gentios, que Jesus, ele passou as orientações para os seus discípulos assim que ele formou o seu grupo dos 12 discípulos iniciais. Ele passou uma série de orientações. E essas orientações que foram oferecidas para ele, que Jesus ofereceu para eles, eram justamente essa que está contida: não vades aos gentios. Mas é importante a gente entender isso, que não é que não era para levar as informações aos gentios. Mas sim, Jesus estava dizendo que primeiro eles deveriam priorizar aquelas ovelhas desgarradas da terra de Israel. O que que é? Aqueles que já tinham tido contato com as informações do monoteísmo, mas ainda não estavam despertos, e que seria muito mais fácil semear naqueles corações para depois eles voltarem, e aí eles próprios, discípulos, estando mais firmes, amadurecidos, convictos, eles próprios voltariam, estariam então ensinando aos demais. E Kardec faz um comentário em cima desse capítulo, e ele justamente diz isso, que nós não temos que nos preocupar em convencer os outros sobre o conhecimento da doutrina espírita. Vai chegar o momento que cada um vai estar pronto para receber esse conhecimento. Agora, não, é lógico que não devemos perder a oportunidade. Às vezes a gente está numa roda social conversando, e daí surge lá assunto sobre vida após a morte, sobre reencarnação. Nós não precisamos nos omitir, nós podemos nos colocar com educação, com gentileza, e colocar como é que se pensa dentro da doutrina espírita. Então, as críticas, elas são bem-vindas quando são construtivas. E quando elas são destrutivas, elas são negativas, elas não vão contribuir, nós ouvimos e deixamos passar. Porque o importante é nós darmos o exemplo do próprio ensinamento que a doutrina nos traz, né, que é baseada nos ensinamentos de Jesus. Fala, seu Luiz. Eu lembraria também a parábola dos trabalhadores da última hora, que quando falam nos trabalhadores da última hora, se referem exatamente aos espíritas, porque não existe mais sacerdotes, não existe mais profetas, mas existem espíritas que não são mais aquelas pessoas que iam às igrejas para assistir à missa ou o culto, né? E transferir a responsabilidade para os padres e pastores. Nós, espíritas, temos a obrigação de conhecer a doutrina, porque essas críticas, normalmente, por exemplo, no tempo do Caibar Schútil, se davam entre um padre e o Caibar. E ele tinha oportunidade de, através da rádio, através do jornal, responder às críticas que ajudavam na divulgação da doutrina espírita. Agora, se nós conhecemos o espiritismo como colaboradores da doutrina, essas críticas podem ser feitas diretamente no nosso relacionamento social, familiar, de escola, de trabalho, e são críticas que são respondidas tete a tete. São observações que a pessoa faz porque ela tem dúvidas, e se você conhece, você esclarece na hora. E aí, quando nós temos capacidade para esclarecer na hora, ajudamos a divulgar a doutrina com muito mais rapidez. É isso aí, Sérgio. Muito bom. Como deverá, Luiz, como deverá agir o espírita sincero quando encontra perante certas extravagâncias doutrinárias? Esse conselho você me deu quando você me mandou fazer palestra em casa espírita. Ô, Sérgio, as extravagâncias doutrinárias, elas existem, né? Porque você sabe que, de todas as formas, os espíritos estão aí para acertar com os incautos, né? Então, quando nós estamos aí praticando alguma coisa que não é recomendável, quando nós não estamos moralmente preparados, os espíritos que combatem a doutrina espírita começam a incutir certas ideias, né? Tem escritor famoso que publicou que a gravidez no plano espiritual. Mas isso aí é problema daquela pessoa. O nosso trabalho é muito claro. Nós temos que esclarecer. Então, hoje, por exemplo, nós estávamos discutindo aí sobre o assunto, tem espírita que vai votar a favor do aborto, a favor das drogas. Então, nós, de uma forma amorosa, temos que esclarecer. Agora, a responsabilidade é daquele que, diante da elucidação, mesmo assim, ele não se convence ou continua, né, fanatizado por uma figura humana e faz aquilo. Nós lemos e conhecemos o livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros nos chama a atenção de uma forma muito clara. Os mensageiros são inúmeros espíritas que passaram por aqui com uma finalidade, com um propósito, e diante das questões mundanas da nossa sociedade, se perderam. Então, esses espíritos continuam a habitar entre nós e não cumprir aquilo que se propuseram a fazer, exatamente porque se encantam com os prazeres e os gozos do mundo. E aí, depois, quando voltam para o plano espiritual, eles caem numa realidade. E a realidade é uma só. Não existe duas realidades. Então, que a gente possa, pelo menos, examinar aquilo que um amigo, de forma fraterna, está dizendo assim: toma cuidado. Esse vídeo do Divaldo é um deles. Ele está nos dizendo: toma cuidado. Ele não está nos mandando, ele não está nos combatendo. Ele está dizendo assim: os espíritas têm sido omissos. Eu não vou me omitir. Eu vou falar o que eu conheço, e faz a sua colocação. Então, que a gente o ouça e aí argumente. Agora, não ficar querendo deturpar a figura do Divaldo para diminuir aquilo que ele está colocando. Isso aí é um desserviço à doutrina. Ele merece, ele conseguiu pelo esforço próprio todo o nosso respeito. Você tem razão. Maria Antônia, questão 367 diz o seguinte: é justo que, a propósito de tudo, busque o espiritista tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações comuns? Acho que ficou. A gente acabou de conversar isso, né? De certo modo, porque quando nós temos o conhecimento, nós temos o compromisso de compartilhar o conhecimento, porque nós vivemos numa sociedade. E se nós somos colocados aqui na Terra, na condição de vivência coletiva dentro da sociedade, nós devemos contribuir com a nossa parte. Por isso, nosso olhar sempre deve ser um olhar para o coletivo, não para o nosso interesse pessoal. Porque esse olhar para o interesse coletivo é o olhar realmente fraterno. O olhar para o interesse pessoal, ele é egoístico, ele é egocêntrico. e isso não nos leva ao crescimento espiritual nem à nossa iluminação. Então, se nós, quando temos conhecimento e nós temos a oportunidade de esclarecer, nós deveríamos fazer isto. Nós só precisamos tomar cuidado de não fazer imposições, de não nos tornarmos fanáticos, né? Porque daí nós aqui seremos chamados de fanáticos, e isso, como diz o seu Luiz, nós estaremos prestando um desserviço também para a doutrina, porque nós temos que agir com clareza, calcado em informações que nós temos dentro da doutrina, por isso é necessário o estudo, é necessário a gente ter referências muito claras, né, de autores sérios, para que a gente possa ter segurança daquilo que a gente vai falar, né? Então, a gente precisa, estou vendo aqui a pergunta, para ver se eu não saí da linha. Não, tá bem em cima, tranquila. É isso mesmo. Então, o que eu posso estar contribuindo com essa resposta é isso mesmo, né? Que ele próprio está deixando claro que nós não devemos omitir aquilo que a gente tem para oferecer. Mas a forma como nós faremos isso, ou devemos fazer, é que precisa ser cuidadosa. Porque no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no ambiente, onde quer que estejamos, às vezes no trabalho, e muitas vezes nós vamos poder levar essa informação até como medida preventiva de um suicídio, como uma medida preventiva, porque quando você leva o conhecimento como que a gente tem dentro da doutrina, você está abrindo portas para auxiliar a pessoa a buscar ajuda, né? Você vai não só passar conhecimento da referência teórica, mas muitas vezes o que você vai oferecer para ela são recursos que ela não encontra em outro lugar para poder se precaver de um agravamento com a sua vida. Era isso. Tem mais alguma coisa, seu Luiz? Não, não, é isso mesmo. Às vezes a gente exagera, né? E realmente pode passar por fanatismo, né? E é um perigo danado, porque quando a gente é insistente nesse assunto, é exagerado, a gente, na realidade, afasta os outros do Espiritismo. Eu ia mencionar isso, é um desserviço, como a Maria Antônia mencionou. A questão 369 fala sobre evocação direta. É aconselhável a evocação direta, Luiz? Ô, Serginho, nesse ponto, eu divirjo do Emmanuel. O Emmanuel faz uma colocação muito clássica de que não deve haver a evocação. Eu penso diferente. Eu realmente não acho que qualquer criatura, qualquer grupo, passe a evocar os espíritos aí para fazer questionamentos para a espiritualidade. Mas eu penso que Kardec, ele queria continuar aquele serviço que ele fazia de colocar para os espíritos as questões para que ele obtivesse a resposta para aquilo que ele chamou de concordância dos espíritos, para a generalidade de assuntos. Ele, inclusive, tentou dar continuidade ao Livro dos Espíritos, propondo lá na Academia Ciência de Espiritismo que os centros se reunissem lá na Associação Parisiense e continuassem a fazer perguntas para os espíritos. Selecionaria em grupo, aquilo que ele fez individualmente, ele queria fazer em grupo. E aí, com aquelas perguntas selecionadas, as casas espíritas levariam para casa, trariam a resposta dos seus mentores espirituais. Isso era um propósito de Kardec. E as casas espíritas não corresponderam a essa expectativa do Kardec. Por isso, nós nos limitamos ao Livro dos Espíritos. Mas isso aí poderia estar muito mais ampliado. Eu penso que o Espiritismo teria, ele tem o método. Kardec nos ensinou o método. O Espiritismo, através de uma instituição responsável e capaz, deveria continuar esse método que Kardec nos ensinou. O vademécum espírita, Serginho, eu não fiz com essa intenção. Mas como os espíritos nortearam todo esse trabalho, ele propicia isso. Eu reuni numa apostila 70 considerações de espíritos e almas sobre o mesmo assunto. Então você pega uma apostila que no Vademécum Espírita, você lê todas aquelas questões, todas aquelas colocações, e você pode fazer uma síntese, que é o que o Kardec recomendou. Você tira um mínimo denominador comum daquilo e você pode colocar aquilo como uma posição espírita. Entende? Agora, para efeito de doutrina, por não continuarmos o serviço que o Kardec fez, nos limitamos ao Livro dos Espíritos. Mas existem inúmeras questões que na época não haviam e que hoje a gente está perdidinho aí porque não chega a um consenso. Isso aí. Correto. Sérgio, Maria, pode falar, por favor. eu gostaria de fazer um pouco mais comentário, justamente porque estou nesse momento envolvida com um curso que é o MEP. Quando a gente fala dessa questão de não evocar, e eu entendo que o Emmanuel coloca, eu acho que o senhor Luiz foi bem claro quanto ao objetivo da evocação, né? É um método, faz parte de um método de estudo da doutrina. Então, um grupo que seja sério, que tenha interesse, que conhece, que tenha o domínio do processo mediúnico, esse grupo e que já tenha a dedicação ao estudo das obras básicas, esse grupo realmente poderia estar desenvolvendo esse trabalho. Mas por que se tem essa recomendação de que não se faz evocação dos espíritos nas reuniões, no contato com a espiritualidade? Justamente porque as pessoas não têm amadurecimento, não têm conhecimento suficiente, e Emmanuel considera isso, né? Pelas respostas anteriores. À medida que a pessoa não tem conhecimento, ela não tem domínio, numa reunião, ela pode ser vítima de espíritos embusteiros, de espíritos que realmente não tem a intenção de falar a verdade, que se faça passar por outros espíritos famosos, né? E que isso venha, inclusive, trazer sérios problemas para uma reunião, ao ponto de determinado momento deixar de existir a capacidade mediúnica daquelas pessoas, daquele grupo. Então, quando nós estudamos o processo da mediunidade, a gente sempre costuma dizer assim: o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Por que essa expressão? Porque grande parte das pessoas que buscam o espiritismo vem muito pela curiosidade, pela vontade de saber notícias de seus parentes, enfim. Por N razões que não é a razão, como o senhor Luiz colocou, que é a razão de estudar e conhecer os fenômenos da vida, né? E aí, essas pessoas, movidas pela curiosidade, acham que pode evocar. E aí, os médiuns que se postam, se colocam à disposição para isso, eles estão correndo o risco de receber informações de espíritos que vão enganar, que vão se passar por familiares daquele indivíduo que está buscando ajuda, que está buscando informação. Aí junta, sabe, a curiosidade, a falta de posicionamento do médium, que se junta com os espíritos que não têm interesse no progresso do ser humano e muitas vezes levando à falência de uma casa espírita por conta disso. Eu acho que nesse aspecto é muito importante a gente pensar nisso também. A Maria Antônia está certinha no que ela está colocando, porque se ele respondesse que sim, aí ia generalizar isso aí, ia haver uma bagunça danada. Mas isso é um problema mundial E eu, inclusive, fui envolvido por uma instituição de La Rioja, na Argentina, porque pelo Vadimeco eles me escreveram e me fizeram essa pergunta: qual seria a organização que deveria encabeçar esse trabalho? E na minha maneira de ver, por exemplo, uma organização como a FEB, se ela tivesse uma estrutura, né, poderia selecionar do Brasil inteiro 10 médiuns qualificados, fazer essa coisa estruturada, estudada e muito bem alicerçada para dar continuidade a exemplo do que Kardec fez. É isso assim. Bom, estamos quase chegando no final, mas dá tempo de mais uma ou duas perguntas aí. Maria Antônia, seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Ah, imagina. Não, eu já vou dizer não de vez, porque é o seguinte: o que nós aprendemos para a doutrina que o esquecimento é a bênção, né, que Deus nos proporcionou para que pudéssemos conviver com os espíritos com os quais tivemos comprometimentos e aprendêssemos a amá-los. Um ponto. O outro ponto é que quando nós, se nós lembrarmos de experiências que nós praticamos em vidas passadas, que foram, que hoje nós condenamos, nós não conseguiríamos sobreviver pelo sentimento de culpa e o nosso processo evolutivo não poderia ocorrer. Nós não evoluiríamos mais rapidamente, porque nós corríamos o risco de, na condição de pessoa encarnada, lembrando-se do que fez no passado, ficar estagnado nesse passado, relembrando, remoendo, sentindo culpa, ou sentindo raiva, sentindo mágoa, sentindo ódio. Então, o amor não ia se instalar no nosso coração. E nem nós aprenderíamos a viver o perdão no seu verdadeiro sentido. Por quê? Porque se nós tivéssemos a lembrança do que fizemos, ou nós tivéssemos acesso à espiritualidade que nos desse essas informações, o que iria acontecer conosco? Nós viríamos, poderíamos viver, inclusive, amedrontados, né? Nós teríamos vários tipos de comportamentos que são justamente esses que nós estamos lutando para superar na vida atual, né? É o medo, a ansiedade, o sofrimento por coisas que nem sabemos o porquê, mas só sentimos, né? Às vezes temos crises existenciais que não entendemos porquê, que muitas vezes estão relacionados com as emoções lá do passado. Que dirá, então, se nós lembrássemos dos fatos? Então, tudo que Deus faz está muito certinho, está muito correto. Nós é que queremos saber mais porque nós queremos entender o porquê das coisas de hoje. Só que o importante não é entender que eu sofro hoje porque o que eu fiz no passado. É importante entender que o que eu estou sofrendo hoje é uma experiência de aprendizagem, não é necessariamente uma punição, é um desafio. Então, se a gente começar a olhar a experiência da nossa vida como desafios e não punição, não precisamos saber nada do passado, porque em nada vai nos ajudar a caminhar para frente. E se ainda assim for necessário, nós teremos acesso a essa informação quando nós dormimos durante o sono, nos nossos sonhos. Poderemos sim até ter informações via mediúnica, mas muito raro isso acontecer. Muitas vezes nós queremos saber determinadas perguntas da nossa vida passada, a gente abre o evangelho e a resposta está aqui pronta. Não é? Não precisa a gente saber os fatos, a gente precisa saber as consequências, e as consequências nós estamos vivendo hoje, né? Por isso que também eu não gosto de colocar muito essa questão de a causa e efeito, ela existe. Mas nós nascemos para progredir, então não necessariamente nós vamos ter que viver desafios, sofrimentos aqui, porque nós fizemos erros lá no passado, entendeu? Muitas vezes estamos sofrendo porque nós somos imaturos mesmos agora, não estamos sabendo lidar com o contexto do momento, né? Então, nós estamos enfrentando uma situação nova para aprender como desafio e não porque nós estamos pagando as coisas lá do passado. A lei de causa e efeito, ela existe, ela é imutável, mas não podemos generalizar tudo. E por isso também a doutrina, ela é boa, ela é maravilhosa, mas também não podemos cair no fanatismo da má interpretação. Porque senão a gente também vai cometer os mesmos erros. Certo? Isso, é isso aí, muito bem dito. Bom, infelizmente passou rapidíssimo o tempo, chegamos ao final. Eu vou pedir para o Luiz, faça suas considerações finais, seu boa noite. Vou me despedindo aqui, um beijo a todos. E depois a gente passa para Maria Antônia, considerações finais, e você faz uma prece, Maria Antônia, para a gente fechar. Essa semana, na quinta-feira, eu faço uma palestra lá no Bento Amaral, França, sobre Maria, Mãe de Jesus. E no Que lindo. sábado eu faço um simpósio lá, que vai das 2 até as 4, sobre a Casa Espírita. Várias questões que eles nos colocaram, então nós vamos abordar. E agradeço a oportunidade de ter estado aqui. Agradeço a Deus por me oportunizar isso, tá? E contem comigo sempre. Obrigado, Maria Antônia. Tudo de bom para você. Isso, muito obrigada. Também quero agradecer a todos, agradecer a nossa amiga que fez as perguntas, agradecer as perguntas do Sérgio, que nos trouxe assim apropriadamente esse tema do Consolador, o seu Luiz, que sempre tem muita contribuição, né, com toda a sua experiência de doutrina espírita, e aos amigos que vibraram conosco aí do outro lado da telinha. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura serena de Jesus, para que possamos nos conectar nesse momento, dando continuidade à assimilação dessas energias salutares que emanam do alto para todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor Deus, ser abençoados pelo vosso infinito amor e misericórdia, e que possamos seguir em frente na nossa missão de crescimento espiritual, de autoiluminação, sempre pautando o nosso caminhar no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos do amor, da caridade e da fraternidade. Que a vossa paz permaneça conosco e se estenda por todos os lares dos nossos ouvintes e dos nossos amigos aqui que participaram conosco dessa reunião de hoje. Assim seja. Que assim seja. Seja. Tchau, tchau. Boa noite a Obrigada, todos. boa noite.